triste foi o meu viver. Desamparado andei sem direção, sem alegria quase a perecer. Desabrigado em escuridão, seu ninho, abrigando-os contra o temporal. Ele achou-me já caído entre os espinhos, conduziu-me com todo carinho para a fonte de vida eterna. Somente a dor tinha no coração, até que um dia conheci Jesus. O meu viver então se transformou. O seu amor me fez olhar a cruz. É como a ave que com amor conduz seus pitainhos para o aconchego do seu ninho, abrigando-os contra o temporal. Ele achou-me já caído entre os espinhos, conduziu-me